Cheiro 14. Querida Nete, já não escrevo para Deus, escrevo para ti. Que aconteceu a Deus? Pergunta a Shug. Quem é esse? Respondo. Ela me olha muito séria. Diaba como tu é, digo de certeza tu não está preocupada com Deus. Espera aí, diz ela, alto lá. Só porque eu não lhe incomodo toda hora, como uma certa pessoa que nós conhece, não quer dizer eu não tenho religião. E o que é que Deus fez por mim? Pergunto. Sally, diz ela, como se estivesse chocada. Ele lhe deu a vida, saúde e uma mulher boa que vai lhe amar até morrer. Pois, digo. E me deu um pai linchado, uma mãezinha louca, um padrasto malvado e uma mana que provavelmente nunca mais vou ver na vida. De qualquer maneira, continuo, o Deus para quem eu tenho andado rezar e escrever é homem. E se comporta como todos os outros homens que eu conheço. É fútil, esquecido e mau. Menina Sally, diz ela, é melhor tu se calares. Deus pode-lhe ouvir. Deixa-lhe ouvir, respondo. Se ele ouvisse as desgraçadas das mulheres negras, o mundo era bem diferente. Isso eu te garanto. Ela fala, fala, tentando me afastar da blasfémia. Mas eu blasfemo as vezes que me apetece. Nunca na vida me importou o que as pessoas pensam, digo. Mas no fundo do coração, sempre me importei com Deus, com o que Deus vai pensar. Mas afinal, Deus não pensa. Fica sentado lá no alto, contente por ser surdo. Mas não é fácil tentar viver sem Deus, mesmo sabendo que Ele não existe. Tentar viver sem Ele custa muito. Eu sou uma pecadora, diz a Shug, por ter nascido. Não digo que não. Mas quando nós descobre o que nos espera, que outra coisa nós pode ser? Os pecadores se divertem mais, digo. E tu sabe porquê? Pergunta ela. Porque não estão sempre preocupados com Deus, respondo. Não, não é por isso, diz ela. Nós preocupa muito com Deus, mas logo que nós se sente amado por Deus, nós faz o melhor que pode para lhe agradar, com as coisas que nós gosta. Tu tá-me dizendo que Deus lhe ama e tu nunca fez nada por ele? Nunca foi na igreja, cantou no coro, deu de comer para o pregador e essa coisa toda? Mas se Deus me ama, Sally, eu não tenho de fazer isso tudo, só se eu quero. Há muitas outras coisas que eu posso fazer e que Deus deve gostar. Como quê? Pergunto. Oh, diz ela, eu pode me encostar e admirar as coisas, ser feliz, me divertir. Pois isso me parece blasfémia nua e crua. Sally, diz ela, diz a verdade. Alguma vez tu encontrou Deus na igreja? Eu nunca. Só encontrei um bando de pessoa com esperanças que ele aparece. Se senti Deus numa igreja, foi o Deus que eu levava dentro de mim. E as outras pessoas também vão na igreja para partilhar Deus e não para encontrar Deus. Algumas pessoas não tinham Deus para partilhar, digo. As mesmas que não me falaram quando eu ia na igreja de barrigona e ainda tinha de cuidar dos filhos do Sô. Tá bem, diz ela. Depois diz, conta para mim como é o teu Deus, Sally. Não, respondo, me dá muita vergonha. Nunca ninguém perguntou isso para mim antes, por isso eu fui apanhada de surpresa. Além do mais, quando penso nisso, não parece lá muito certo. Mas é tudo que tenho. Decido defender ele, só para ver o que diz a Shug. Tá bem, digo. Ele é grande, velho e alto, e tem barba grisalha, e é branco. Usa mantos branco e anda descalço. Tem olho azul, perguntei ela. Meio cinzento, meio azulado. Frios, mas grandes. Pestanas branca, explico. Ela ri. Para que tu ri? Pergunto, não tem piada. O que é que você querias? Que ele fosse parecido com o Sou? Isso ainda era pior, responde ela. Depois me conta que esse homem branco e velho é o mesmo Deus, ela costumava ver quando rezava. Se tu espera encontrar Deus na igreja, Sally, diz ela, é essa pessoa que vai aparecer, porque é lá que ele vive. Porquê? Pergunto. Porque esse é o Deus que está na Bíblia branca dos brancos. Xug! Deus escreveu a Bíblia. Os brancos não têm nada a ver com isso. Então porquê é que ele é igual a eles? Diz ela. Só que maior e com muito mais cabelo. Porquê é que a Bíblia é igual a todas as coisas que os brancos faz? É sempre sobre eles. E tudo que as pessoas de cor faz está amaldiçoado. Eu nunca nem tinha pensado nisso. A Nettie diz que a Bíblia diz num sítio qualquer que o cabelo de Jesus parecia lã de ovelha. Digo. Bom, responde a Shug. Se ele vinha na alguma das igrejas que nós está a falar, ia ter de alisar o cabelo para alguém lhe dar atenção. A última coisa que o espreito quer imaginar é um Deus de carapinha. É verdade, digo. É impossível ler a Bíblia e não imaginar Deus branco, diz ela. Depois suspira. Quando descobri que pensava Deus era branco e homem, perdi o interesse. Tu estás raivada porque ele parece não ouvir as tuas preces. Pff, o presidente da Câmara ouve alguma coisa que as pessoas de cor diz? Pergunta para a Sofia, diz ela. Mas eu não tenho de perguntar para a Sofia. Sei que os brancos nunca ouve as pessoas de cor e assunto encerrado. Se ouve, só ouve o suficiente para depois poderem dar ordens. Ouve bem, diz a Shug, aquilo que eu acredito. Deus está dentro de ti e dentro de toda a gente. Nós vem ao mundo com Deus. Mas só quem lhe procura dentro de si é que lhe encontra. E às vezes ele só manifesta-se se nós não lhe procurar ou se nós não sabemos o que procura. Para a maior parte das pessoas é quando há um problema. Um desgosto, quando ela se sente na merda. Deus é homem? Pergunto. Não. Nem homem, nem mulher. Mas que aspecto tem? Pergunto. Não tem aspecto nenhum, diz ela. Não é um filme? Não é uma coisa que tu pode ver separado do resto ou separado de ti? Julgo que Deus é tudo, diz a Shug. Tudo o que existe ou existiu ou existirá. E quando tu conseguires sentir isso e ser feliz por sentir isso, é que tu lhe encontrou. A Shug é uma coisa linda. A sério que é. Ela franze um bocado a testa, olha para o quintal, encosta na cadeira. Parece uma grande rosa. Diz... O meu primeiro passo para afastar-me da imagem do velho branco foi as árvores. Depois o ar. Depois os pássaros. Depois as outras pessoas. Mas um dia, quando eu estava sentada em silêncio, me sentindo como uma moleca sem mãe, coisa que eu era mesmo, descobri. Era aquela sensação de fazer parte de tudo, de não ser separada das outras coisas. Percebi que se eu cortava uma árvore, o meu braço sangrava. E ri, chorei, corri às voltas da casa. Percebi exatamente o que era. Aliás, quando acontece, não dá para não perceber. É mais ou menos como tu sabes o quê, diz ela, sorrindo e esfregando o alto da minha coxa. Xuxa, digo. Oh, diz ela. Deus ama todos esses sentimentos. É uma das coisas melhor que Deus fez. E quando tu sabes que Deus gosta delas, Tu tens muito mais prazer. Tu consegues descontrair e soltar e louvar a Deus gostando do que gosta. Deus não acha que é ordinário? Pergunto. Não, diz ela. Foi Deus que fez tudo isso. Ouve, Deus ama tudo o que tu ama e um monte de coisas que tu não gosta. Mas mais que tudo, Deus ama a admiração. Estás a dizer que Deus é vaidoso? Pergunto. Não, diz ela, não é vaidoso. Só quer partilhar as coisas boas. Julgo que Deus fica irritado se tu passa pela cor púrpura num campo e não repara nela. E o que é que ele faz quando está irritado? Pergunto. Oh, faz outra coisa qualquer. As pessoas pensam que agradar a Deus é só o que importa para Deus. Mas qualquer tolo no mundo consegue ver que Deus está sempre a tentar nos agradar também. Ai, sim, digo. Sim, diz ela. Está sempre a nos fazer pequenas surpresas, quando nós menos espera. Quer dizer que ele quer ser amado, como diz a Bíblia. Sim, Sally, diz ela. Todas as coisas quer ser amadas. Nós canta e dança, faz caras e oferece flores, tentando ser amados. Tu já reparou que as árvores faz tudo menos andar para chamar a nossa atenção? Nós fala e fala sobre Deus, mas eu continuo perdida, a tentar expulsar a imagem do velho branco da minha cabeça. Tenho andado tão ocupada a pensar nele que nunca reparo em nada que Deus faz, nem numa espiga de milho. Como é que ele faz isso? Nem na cor púrpura. De onde é que vem? Nem nas florinhas silvestres. Nada. Agora que os meus olhos se abrem, me sinto uma tola. Comparado com qualquer arbustozinho do meu quintal, a maldade do sol quase encolhe, mas não desaparece. Mas é como diz a Shug, é preciso tirar o homem do olho para conseguir ver, seja o que for. O homem corrompe tudo, diz a Shug. Ele está na tua caixa de cereais, na tua cabeça e na rádio. Ele tenta-te convencer que está em toda a parte. Logo que tu começas a pensar que ele está em toda a parte, tu pensa que ele é Deus, mas não é. Sempre que tu tentas rezar e um homem se instala na outra ponta das tuas preces, manda ele bugiar, diz a Shug. Pensa em flores, vento, água, uma rocha grande. Mas é difícil, te aviso já. Ele se instalou há tanto tempo que não quer arredar pé. Ameaça com relâmpagos, inundações e tremores de terra. Nós luta. Eu quase nem rezo. Sempre que penso numa rocha, lanço ela. Amém. Querida Nete, quando eu contei para a Xu que escrevo para ti e não para Deus, ela riu. A Nete não conhece estas pessoas, disse ela. Tendo em conta para quem eu tenho andado a escrever, achei graça. Foi a Sofia que tu viu a trabalhar como criada do presidente da Câmara. A mulher que tu viu a carregar os pacotes da mulher branca naquele dia na vila. A Sofia é mulher do Arpo, filho do Sou. As polícias prendeu ela por ter xingado a mulher do presidente e arriado no presidente. Primeiro teve na prisão a trabalhar na lavandaria e a morrer depressa. Depois nós conseguiu mudar ela para casa do presidente da Câmara. Ela dormia num quartinho debaixo da casa, mas era melhor que a prisão. Podia ter moscas, mas não tinha ratazanas. Eles lhe prenderam durante 11 anos e meio. Deixaram ela sair 6 meses mais cedo, por bom comportamento. Por isso ela voltou mais cedo para a família. Os filhos mais velhos já tinham casado e ido embora. E os mais pequenos estavam furiosos com ela. Não sabem quem ela é. Pensam que ela é estranha, parece velha e mima demais a menina branca que ela está a criar. Ontem nós jantou todos na casa da Odessa. A Odessa é a mana da Sofia. Foi ela que criou os meninos. Ela e o marido Jack. E a mulher do Arpo, a Chia. E o próprio Arpo. A Sofia sentou na mesa grande, como se não havia espaço para ela. Os meninos se inclinavam para cima dela, como se ela não estava ali. O Arpo e a Chia se comportava como se estivessem casados há muito tempo. Os meninos chamavam mãezinha à Odessa, chamava mãezinha pequena à Chia e chamava menina à Sofia. A única pessoa que prestou atenção na Sofia foi o Arpo e a menina da Chia, a Suzy Q. Ela sentou na frente da Sofia, especada, a olhar para ela. Logo que o jantar acabou, a Xuga empurrou a cadeira para trás e acendeu um cigarro. Chegou a hora de contar para todos vocês, diz ela. Contar o quê? Perguntou Arpo. Nós vai embora, diz ela. Ai sim? Diz o Arpo, olhando em volta à procura do café. E depois olha para o Grady. Nós vai embora, repete a Xuga. O Sou parece chocado, como fica sempre que a Xug diz, vai embora. Baixa o braço e esfrega a barriga. Olha para o lado da cabeça dela, como se ela não disse nada. O Grady diz, vocês são umas pessoas muito boas, a verdade é essa, o sal da terra. Mas está na hora de seguir caminho. A Chia não diz nada, tem o queixo colado no prato. Eu também não digo nada. Estou à espera que rebente a discussão. A Sally vai com a gente, diz a Xug. A cabeça do Sol se endireita toda. O que é que foi isso? Pergunta ele. A Sally vai mais eu para Memphis, por cima do meu cadáver, diz o Sol. Se é isso que tu queres, responde a Xug, fria como leite azedo. O Sol levanta da cadeira, olha para a Xug e se deixa cair outra vez no assento. Olha para mim. Pensei que tu estava finalmente feliz, diz ele. O que é que está mal agora? O que está mal é que você és mau, digo. Está na hora de eu deixar-te e entrar na criação. E o teu cadáver é mesmo o tapete de boas-vinda que eu precisa. O quê? Pergunta ele, chocado. À volta da mesa estão todos de queixo caído. Tu me tirou a minha mana Nettie, digo. E ela era a única pessoa no mundo que me amava. O Sol começa a gaguejar. Mas... Parece um motor qualquer. Mas a Nete e os meus filhos vão voltar para casa logo, logo, digo. E quando ele chegar, nós todos vai dar uma surra nesse teu cu. A Nete e os teus filhos? Diz o Sol. Tu endoideceu? Eu tenho filhos, digo. Estão a ser criados em África. Boa de escola. Muito ar puro e exercício físico. São bem melhor que o estolo tu nem tentou criar. Alto lá, diz o Arpo. Alto lá o diabo, respondo. Se tu não tinha tentado mandar na Sofia, os brancos nunca tinham apanhado ela. A Sofia está tão surpreendida por eu ter levantado a voz que não mastiga há 10 minutos. Isso é mentira, diz o Arpo. Tem alguma verdade, diz a Sofia. Toda a gente olha para ela como se é uma surpresa ver ela ali. Como se uma voz falou da sepultura. Vocês todos foi malvados em criança, digo. Vocês fez a minha vida um inferno na terra. E o vosso paizinho não vale uma bosta. O Sol se estica para me dar uma chapada. E eu espeto o meu canivete na mão dele. Cabra, diz ele. O que é que as pessoas vão dizer? Se tu fugir para Memphis, como se não tem casa para cuidar? A Shug diz, Albert, tenta usar a cabeça. Nunca percebi porque é que as mulheres há de se importar com o que as pessoas diz. Bom, diz o Grady, tentando esclarecer, uma mulher não consegue arranjar homem se as pessoas falam. A Shug olha para mim e nós solta uma gargalhada. Depois nós ri como umas perdidas. Depois a Shia desata a rir. Depois a Sofia. Nós toda ri, ri, ri. A Shug diz, são incríveis, não são? Nós diz um, batendo na mesa, limpando as lágrimas dos olhos. O Harpo olha para a Shia. Cala a boca, Shia, diz ele. Dá azar as mulheres rir dos homens. Ela diz, está bem. Senta direita, inspira fundo e tenta não rir. Ele olha para a Sofia. Ela lhe olha e ri na cara dele. Eu já teve a minha dose de azar, diz ela. Azar de sobra, para poder rir o resto da vida. O Harpo lhe olha, como naquela noite que ela deitou a Mary Agnes no chão. Uma faísca voa por cima da mesa. Eu tenho 6 filhos desta maluca, murmura ele. 5, diz ela. Ele fica tão azamboado, nem consegue falar. O quê? Olha para a filha mais nova. É calada, má, marota. E demasiado teimosa para viver neste mundo. Mas ele adora ela mais que tudo. Chama-a Henrietta. Henrietta? Diz ele. Sim, responde ela, como falam na rádio. Tudo o que ela diz deixa ele confuso. Nada, diz ele. Depois acrescenta. Vai-me buscar um copo de água fresca. Ela não se mexe. Por favor, diz ele. Ela vai-lhe buscar a água, pousa ela junto do prato dele, lhe dá um beijo na bochecha, diz, pobre paizinho, senta. Tu não vais receber nem um tostão do meu dinheiro, diz o sou, nem um mísero tostão. Alguma vez lhe pedi dinheiro? Digo eu, nunca lhe pedi nada. Nem sequer a porcaria da tua mão em casamento. A Shug interrompe. Espera, diz ela. Alto lá. Há mais uma pessoa que vai com a gente. Não vale a pena chatear só a Sally. Toda a gente olha para a Sofia. Porque é para ela que ninguém consegue arranjar lugar. É ela a estranha. Não sou eu, diz ela. E o olhar diz... Vão à merda por pensar que era eu. Estica a mão para tirar um biscoito e enterra o traseiro ainda mais no assento. Basta um olhar naquela mulher grande e robusta, grisalha e de olho esgazeado, para ninguém se atrever a perguntar nada. Absolutamente nada. Mas para que não reste dúvida nenhuma, ela diz, eu estou em casa, assunto encerrado. A irmã dela, a Odessa, aproxima e bota os braços de volta dela. O Jack se aproxima. É claro que estás, diz ele. A mãezinha está a chorar? Pergunta um dos meninos da Sofia. A menina Sofia também, diz outro. Mas a Sofia chora depressa, como faz quase todas as coisas. Quem vai? Perguntou ela. Ninguém diz nada. Está tudo tão calado que ouve-se as brasas a morrer no fogão. Parece tão cair umas nas outras. Por fim, a Shia olha para toda a gente por baixo da franja. Eu, diz ela, eu vou para o norte. Tu vai o quê? Diz o Harpo. Todo surpreendido, desata a gaguejar, gaguejar, como o pai dele. Parece nem sei o quê. Quero cantar, diz a Shia. Cantar? Repete o Harpo. Sim, diz a Chia, cantar. Não canto em público desde que a Jolenta nasceu. Chama Jolenta. Eles lhe chama de Suzy Q. Tu não teve de cantar em público desde que a Jolenta nasceu. Tudo o que tu precisa, eu lhe dou. Eu preciso cantar, diz a Chia. Ouve, Chia, diz o Harpo. Tu não podes ir para Memphis e não se fala mais no assunto. Mary Agnes, corrige a Chia. Chia, Mary Agnes, que diferença isso faz? Muita, diz a Chia. Quando eu era Mary Agnes, podia cantar em público. Nesse momento, nós ouve bater na porta ao de leve. A Odessa e o Jack olham um para o outro. Entre, diz o Jack. Uma mulherzinha branca, magricela, enfia quase o corpo todo pela porta. Ah, vocês estão a jantar, diz ela. Desculpem. Não tem mal, diz a Odessa. Nós está mesmo a acabar, mas sobrou muito. Por que é que você não sentas e comes com a gente? Ou eu preparo qualquer coisa para você comer no alpendre. Oh, meu Deus, diz a Shug. Era a Eleanor Jane, a pequena branca para quem a Sofia costumava trabalhar. Ela olha à volta até ver a Sofia e então parece soltar o ar. Não, obrigada, Odessa, diz ela. Não tenho fome. Vim só falar com a Sofia. Sofia, diz ela, eu posso falar contigo no alpendre um minuto? Tá bem, menina Eleanor, responde ela. A Sofia afasta a cadeira da mesa e elas vai no alpendre. Uns minutos depois, nós ouve a menina Eleanor fungar. Depois chora mesmo. Buá, buá. O que é que ela tem? Pergunta o Sou. A Henrieta diz. Problemas. Como uma pessoa na rádio. A Odessa encolhe os ombros. Estão sempre a pisar nela, diz. Muita bebida naquela família, diz o Jack. Além do mais, eles não conseguem aguentar o rapaz na universidade. Ele apanha pifo, insulta a irmã, corre atrás de mulheres, caça pretos e a coisa não fica por aí. Chega, diz a Shug, coitada da Sofia. Daí a nada, a Sofia volta para dentro de casa e senta. O que é que se passa? Pergunta a Odessa. Uma grande confusão lá em casa, diz a Sofia. Tu tens de voltar para lá? Pergunta a Odessa. Sim, responde a Sofia. Daqui a uns minutos. Mas vou tentar voltar antes dos meninos deitar. A Henrieta pede licença para levantar da mesa. Diz que tem dor de barriga. A menina da Chia e do Harpo aproxima. Olha para a Sofia e diz. Você tens de ir, menina Sofia? A Sofia diz. Sim. E puxa ela para o colo. A Sofia está em liberdade condicional. Explica. Tem de portar-se bem. A Suzy Q pôs a cabeça no peito da Sofia. Coitada da Sofia, diz ela. Como tinha ouvido a Shug dizer. Coitada da Sofia. Mary Agnes, querida, diz o Harpo. E olha como a Suzy Q gosta da Sofia. Sim, diz a Chia. Os meninos reconhecem-o bem quando o vê. Ela e a Sofia olham uma para a outra. Vai cantar, diz a Sofia. Eu tomo conta dela até tu voltar. Tomas? Pergunta a Chia. Tomo, diz a Sofia. E toma conta do Harpo também, diz a Chia. Por favor, senhora. Amém.